Epsilon Y10, Avianca Brazil 6321. November 503, Bravo Charlie Ground, that's 41, Liberty First, the right and ground control 129. 219, thank you. Bye. 153, Liberty 6321, clear to take off runway 10, 150 degrees, 08 knots. Clear for take off runway 10, Bianca Brazil 6321. 503, Bravo Charlie. Understood, Alpha and Kilo to Apron. Kilo Alpha Victor Edge, tá através do farol. Gente, Alpha Victor Juliette, vai prosseguir para Veracruz? Sim, Matisse. Tem a frequência livre, Alpha Victor Juliette. Frequência livre para Alpha Victor Juliette. Bianca Brasil 6321 airborne at 43, Salvador departure 119.35, bye bye. 119.35, Bianca Brasil 6321, adios, boa semana. Bom, boa tarde, TAM 3190, informação SR. TAM 3190, acione identificação, chegada Mari, desce até o 050. Mari, desce 50, 340. Salvador departure, boa tarde, Avianca Brasil 6321 on goal departure, climbing by level 360. Avianca 6321, radar contact, climb level 360, goal departure. Avianca Brasil 6321, roger. Porto Seguro 100. 2732, stand by. Paredo 2231, chame agora o centro Recife, frequência 12685 e alterna 12545. 12545, 2265, Paredo 2231, obrigado. O Mike Eco Delta, qual é o ponto Delta? Para 500 pés, informe Itapuã, Mike Eco Delta. Reportar Itapuã, Mike Eco Delta. 965, chama Brasil, 2425. 18 nós. Livre decolagem, tá 327. Gol 649, ação identificação de lança, sobe lentamente ao 325, corrida 300649. 500, o senhor vai ter condições de prosseguir para pouso? Afirmativo, senhor. Tá visual com o campo? Não tem mais luz aqui em cima ainda. Gente, informe visual com o campo. Vamos lá, visual com o campo, pode ser. Eu viro, tu salva pro Porto Seguro, direct, take off runway 10, after take off right turn, Coral de Pátio, Salvador de Pátio, 119, decimal 25, call cool. 5552, 2732. Feedback is correct, report start up. Send taxi, Brazilian Force 2732, information Sierra, QNH 1011. 72, information Sierra, ready to set up. 35, boa tarde. 35, tá, 3207, boa. 3084, vigilância 370, lateral de Salvador, alterna 125. 5, 4, 6. 2, ready to start up. Brazil Air Force 2732, start up approval, report to tax. 732, clear to start up, report to tax. 1755, cópia. Escuta. E nível autorizado 320 para Confins, gol no 755, sua rota é Upper Whisky 58. Decolagem da pista no zero, curva direita. Saída Gole, transição Gonza. Controle Salvador 119, decimal 35. Transponder 5565, gol no 755. O Web 6720 tem pouso autorizado na pista no zero, os primeiros 90 metros impraticáveis, o vento 140 graus, meia dúzia nós, Web 6720. Liga o pouso, Web 6720, com os 90 metros. No 755, autorizado, pushback, acionamento, chame para o táxi. Ah, puxa, chama para o táxi, 755. Já mantém o 160. Sim, autorizado a seção 180, poderia confirmar ser estimado na, no início da pista? Controle Salvador 3190, era para informação, se autorizado a intenção é aproximação à RNAV, para 10. Ok, ciente da solicitação, o TAN 3190 aguarda autorização para o RNAV. Ele aguardará, obrigado, 3190. Mike Eco Delta 510 já passou de Tortuga. Chame Torre agora, Mike Eco Delta, frequência 118, decimal 620. 186, Mike Eco Delta. Papá, papá, Mike Eco Delta. Mike Eco Delta, prossiga. Quem passou de Tortuga, transporte boa, na 17. Estou no 700. Dá presente então direto para 17, com base pela direita, reporte na final, Mike Eco Delta. Já presente, base pela direita, vai reportar na final da 17, Mike Eco Delta. Autorizado 320, 649. Salva Salvador, voa 925. 1925, prossiga. Solicita 380, Brasília. Nível 380 será coordenado, gol 925, aguarda a cota. Guarda, 925. 80, if unable 133 decimal 25. 128 decimal 80 is enabled secondary 13325. Avianca Brasil 6321. That's correct. Objeto 6720, prossiga via Alpha e mantenha a posição antes da taxiway Juliette. Alpha antes Juliette, vai 6720. Controle Salvador, boa tarde, a trip 5488 em transferência, passando 150 para 110. Uma, Alfa 343, bandeira 360. 50 para 110, a sua escuta, da Projamar. Sem trip 5488, identifique, vou ir na proa de toque para cumprir o PC da chegada MAN. E desça para o nível 040. Para o 40, na ponte de toque, 5488. TAN 31990, após etapa, voa o Serra Vitor 366 para final RNAV. Descida para 2500 pés, altímetro no 012. Informe Serra Vitor 366. Desce 2500, etapa, voa Serra Vitor 366. Autorizado a RNAV, chamará passando o Serra Vitor 366, TAN 3190. 220, ingressa taxiway Juliette para o portão 04. Juliette 04. 180. Distrito 180, o TAC 3297. 0, proa aguarde a mão, 7 para 1, 10. 3, decimal 25. 1288, 133, decimal 25. O TAC 3217, boa. 5, go ahead. 357, 380, Guarulhos. Roger, stand by 380. Anybody, down 2175. Lança, da 308 Cruz e Conjunção 3217. Controle Salvador, boa tarde, tarde 002, desce a 1 Santana, informação Sierra. Então 8002, ação de identificação, chegada Bom Fidessa para o 050. Identificou, PONF 050, tarde 002. Perdão, 10, pronto. Bom dia, boa tarde, autorizado a alinhar e decolar, 10, vento de 150 com 89, 1755. Alinha e decola, da pista 10, 1755. Lateral de Lapa. Do solo 52, frequência livre, Eco Delta. Aparelho 2231. Entre 1 ou 2 milhas afastados de Salvador, caso seja contato com o centro, chama o recinto 272-261. Um, 272, antena 1261. Salvador, ground, return force 272, ready to taxi. Boss 2732, clear taxi to hotel position, QNH 1012. 272, clear taxi to hotel, QNH 1012, 272. Para 1500, corredor Veracruz, e após corredor Interlagos, informe rotatória. O Alfa Vitor Juliette. Corredor Veracruz, para Interlagos, informará a rotatória Alfa Vitor Juliette. Confirma agora o POB, Alfa Vitor Juliette. 2. 02. Copiado. Decolou 5-4, chame controle em 119-35, boa tarde. Controle 19-35, obrigado, boa tarde. A 755. Controle de Salvador, boa tarde, gol. 1755 decolou, gole. Onza. 1755, contato radar, suba para o nível 320, saída gole. 320, gole. Seria possível coordenar 400 para o gol 1755? Iremos coordenar aqui com o centro. Grato. Full request, take-off on intersection. Roger, contact now Tower 1, 180 small 6, Brazilian Force 2732. Tower 1, 180 small 6, 2732. Other Tower, good evening, Brazilian Air Force 272, taxi ETL, ready to take off, request for intersection. Roger, clear line up and take off, runway 10, wind is 140 degrees, 08 knots, Brazilian Air Force 2732. 272, clear to line up and take off from the intersection. That's right. 1399, prossiga. Autorizado 360 para São Paulo. Aperuísque 58, decolagem 10, direita Gole Gonza, 119 decimal 35, 5577, gol no 399. É, o TAN 3190. Completa a final RNAV, TAN 3190, e chame agora a torre 118 decimal 620. Muito bem, boa, completa a RNAV, obrigado, boa tarde, 3190. Boa. Correto, gol no 399, chame táxi. Chame para pushback, acionamento, corrija. 3, abraço. Lança, uma oferecida 3175, clear to Guarulhos, fly level 380, via upper risk 50, after takeoff runway 10, right turn, dial departure, dinner transition, Salvador control 119.35, spoke 5010. Takeoff runway 10, turn right, dial, departure, transition, dinner 119.35, 5010, Scott, turn 3175. Turn 3175, readback's correct, report start up and push. I will report for start up and push, turn 3175. Order departure 1-9-2-5-2-5-2. Whisky Yankee Tango, curva à direita, para o retorno na proa, voe na proa de Bonfi, para cumprir a chegada Bonfi, informe para a descida, Whisky Yankee Tango. Eu fico com o planejamento do plano, enquanto ele vai, se possível, eu fico lá 3 toques, a remetida para 17, ou 1-0, que é melhor, Whisky Yankee Tango. Não consegui entender a mensagem, Whisky Yankee Tango. Informa os primeiros 90 metros, impraticáveis, cabeceiro no zero, vento de 140 graus com 8 nós, TAM 3190. Livre pouso no zero, cabeceira deslocada apenas 90 metros, tá, 390. Correto. Foi na proa de Salvador, o esquema está. Matheus, você vai direito para o Salvador, vai dar no esquema está. Trip 5488. Descida para 2.000 pés, autorizado ILS sem glide. Altimetro agora no 0.1.2. Ok, para 2.000, no 0.2, ILS sem glide. 5.488. Whisky Yankee Tango modificado ao 1.958. Desça para 1.500 pés, altimetro em Salvador 1.0.1.2. Ok, autorizado para 1.500, no 0.1.2, por Whisky Yankee Tango. Departure 0942, running runway 10, passing 1300 feet, coral departure, climb to flight level 100. Coral Departure, client level 100. 5553, Coral Departure, clear flight level 100, 2022. Mantendo o perfil da chegada, desça para 2.000 pés, o altímetro no 0.1.2. Informe final ILS sem glide. Tá, 8002. Mantendo o perfil, desce para 2.000, que é legal no 0.1.2, solicita final do RNAV. Sente para o RNAV após pelo, voa na produção Vitor 366. Descida agora autorizada para 2.500 pés. Tá, 8002, após pelo, Serra Vitor 366, desce 2.500 pés. Controle, boa tarde, voo 1-2, ciente da Serra, cruzou no 70 em descida. Voo 1-6-1-2, acione identificação, chegada AMAN, desça para o nível 040. Desce o 040, solicita o final da RNAV, senhor, pelo Serra Vitor 368. Da solicitação, aguarda autorização para o RNAV, gol no meio 1-2, mantendo o perfil da chegada. Mantém perfil, 1-2. Retorno transponder, gol 1925. Tá correto, é pronto, 1925. South of Salvador, VOR, Oeda Silveira. Autorização de tráfego Recife. Trip 5488 completa final, chame agora a torre 118 decimal 6200. C4 é 2. Salvador, boa tarde. OTAN 3190 na ECO, na sua escuta. OTAN 3190, boa tarde, prossiga via Alfa e Índia, portão número 2. Via Alfa e Índia para portão número 2, 3190. Paulo Salvador, da 3567, posição meia. Gentileza, pode coordenar para a gente o nível 360 Brasil? 3567. Aguarde, coordenador. 8 nós, passaredos, o trip 5488. 5488. Lima Sandusale, aguarde. Adianta 631, correto? Passarei 2231 no chamão 272-261. 5. 295. Autorizado para o Spec, chamada ataque. Chamada ataque. Lima, Sanduçá, reporte descida, agora chegada a margem. Libera 6826, maintain 330, reporte over Sierra Vito Delta, alternate 3125-45. Vigilância 410, lateral de Salvador, alterna 2545. Ele, o Alfa Juliette, já está próximo à rotatória, já visual com o campo. Gente, Alfa Vitor Juliette, chame agora a torre 118 decimal 60. 118-60, Alfa Juliette. O Tripsi 488, solo ao 04. Livrando agora à direita, chame solo 121, decimal 9. 219, obrigado. Controle agora 755, mantendo a frequência ainda. Rotatória, já visual com campo. Alfa Vitor Juliette, faça espera sobre a rotatória, descendo para 1000 pés. Para a espera na rotatória, descendo para 1000 pés, Alfa Juliette. 1399, agora pronto para pushback, acionamento na posição 9. 1399, autorizado, chame taxi. Autorizado no 9, agora 399. 8002, sinal da Mazero, visual. 8002, completa sinal e chame agora a torre 118, decimal 6200. 8002, torre 1186, boa noite. Salvador, boa tarde, tá, 002, final da 10. 8002, chamou, confia? Afirmativo, boa tarde, sinal da 10. Boa tarde, TAM 8002, seu tráfego avistado tem autorizado pouso, pistão no zero, vento 140 graus, 0619, ajuste 1012, fique atento aos primeiros 90 metros, fechado devido a obras. 002, pouso na 10, ciente dos 90 metros. 3894, poderia confirmar mais quantas milhas para Interestado? Número 2, após toque, estaria autorizada a porra do Servitor 368? Está autorizado voar a proa do Servitor 368 para o RNAV Pistão 10, gol no 6112. Descida para 2.500 pés, o altímetro 0012. Informe passando o Servitor 366, gol no 6112. Pois é, até 2.500 na proa do 368, vai informar passando 366, gol no 6112. Correto. 48 está na alfa para Juliette. Mantém a posição, trip 588. Boa noite, 776, ele estará terminado, eu cruzo 180 como controle 209, agora 65 milhas já passado por seguro, 776. Gol 649, Brasília, 1273, 1230, 649. Gol 925 para o táxi, 162 a bordo, 4 horas e 30, pela meia até na Confins. 925 autorizado na Charles 86-1012. Charles 86-1012, gol 925, boa noite. Paulo Gono 3, Navirás também pronto para o táxi. 132 a bordo, 4h50 galeão. 399, confirme o transponder que copiou. É 5577. Tá correto, vai prosseguir via Juliette Alfa na Charlie 186-1012. Charlie Alfa 186-1012, gol 13, Navirás, bom trabalho. O trip 5488 vai aguardar a passagem do segundo gol. Após este, prossegue para o portão número... Pé, monta 14, trip. Gente, após o segundo gol, pro 14. Pé 3567, copy. Prossegue, 3567. Pé 3567, o nível autorizado foi o 340 para Brasília. Papel Zulu 17 a rota, decolagem da 10, direita, gole o fito. 1-9, decimal 35, 5020, transponder. Posição de famílias, Brasília 380, Brasília 732. Livrar direita, chama o solo, 1, 2, 1, decimal 9. 1, 2, 1, 9, 2, 0, 2. Confirme. 5020. 5020, obrigado. Já estamos prontos, pushback, acionamento, posição 612. 612 vai aguardar. Ah, escuta. Over Salvador, Serra, Vitor Delta, Santos, Alfa 3. Salve Salvador, boa tarde, está 8002. 8002, informamento da Juliette. Gente, está 8002. Para 108, nós. Deve alinhar e decolar na 10, gol 92. E Alfa Juliette está na terceira milha do ponto da 17. Juliette, tráfego avistado, tem autorizado pouso na pista 17. Vento 160 graus, 08 nós. Livre pouso para o Alfa Juliette. 3567, tem um tráfego da companhia, está acelerando o táxi para ingressar logo no pátio, ok? Então puxe após o tráfego da companhia.